gosto mais ter o desejo de sentir-te minha. Que é estar contigo e saber que me estás mentindo. Eu gosto muito mais de acariciar teu corpo, contar-te a noite a pena que não sejas minha. Prefiro fechar meus olhos e sonhar contigo, que sofrer a pena de outros desenganos. Eu gosto muito mais sentir-me ferido e fazer de ti uma história que dure mil anos. Tu és minha, um evento em minha alma de cristal. Tu és minha, tu és minha. Cada noite te desejo muito mais. Tu és minha, tu és minha. Um invento em minha alma de cristal. Tu és minha, tu és minha. Cada noite contigo, que sofrer a pena de outros desenganos. Eu gosto muito mais sentir-me ferido e fazer de ti uma história que dure mil anos.